Diplomata. São 12 horas 15 minutos com 50 segundos e a temperatura nos estúdios da Rádio Diplomata é de 22 graus. A umidade relativa do ar está em 95%. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2019. Pedaço de chão. A apresentação de Jean Carlo Risson. Pois bem, gente amiga, estamos chegando de volta por aqui, tudo certinho? Olha aí, são 5 horas e 5 minutos, 5 e 5. O nosso muito boa tarde para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Desejando você saúde, paz, felicidade, boa sexta-feira. É maravilhosa, hein? Sextou? E aí, tá tudo certo? Então tá joia. Estamos começando o nosso programa Pedaço de Chão por aqui. Eu sou Jean Carlos Risson, fazendo o que gosta na emissora, o que gosta na cidade, que eu amo, em busca do que eu creio. E estamos começando Pedaço de Chão. Estamos nós, começamos aí o nosso programa. E a gente abre a nossa programação musical Alarmando os Gansos. Boa tarde. Pedaço de Chão. A apresentação de Jean Carlo Risson. Muito bem, gente amiga, estamos de volta por aqui, já são 5 horas e 18 minutos, 5 e 18. Boa tarde para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência, desejando você saúde, paz, felicidade, tudo de bom. Por aqui chega a Baitaca, embaixo de mau tempo, são 5:50. Boa tarde. Chapéu tapeado e com a melena sobre o vento. Foi no relento que se criou este fera. Mato cerrado pra mim serviu de parede, matando a sede na vertente de Tapera. E muitas vezes pra fazer minhas empeitadas, barra calmada pra mim foi quincha de rancho. Tomava mate numa bomba velha entupida, fazia comida numa panela de gancho. E muitas vezes pra fazer minhas empeitadas, barra calmada pra mim foi quincha de rancho. tomava mate numa bomba velha entupida, fazia comida numa panela de gancho. Desde pequeno eu me criei numa naba, nas horas bravas sempre aguentei o tirão. Eu da miséria eu já levei muito açoite, varava a noite sem coberta e sem colchão. Sempre guiado por Deus e Nossa Senhora, mundão afora passei fome, passei frio. Beira de estrada muitas vezes cheguei a pousar, só no lembrar chega me dá um arrepio. Sempre guiado por Deus e Nossa Senhora, mundão afora passei fome, passei frio. Beira de estrada muitas vezes cheguei a pousar, só no lembrar chega me dá um arrepio. Chapéu tapeado e com a melina sobre o vento, foi no relento que se criou este quera. Mato cerrado pra mim serviu de parede, matando a sede nas vertentes de Tapera. E muitas vezes pra fazer minhas empeitadas, barraca armada pra mim foi quincha de rancho. Tomava mate numa bomba velha entupida, fazia comida numa panela de gancho. E muitas vezes pra fazer minhas empeitadas, barraca armada pra mim foi quincha de rancho. Tomava mate numa bomba velha entupida, fazia comida numa panela de gancho. 5:54, 5:54, vamos pro intervalinho e já já temos de volta com o momento de fé e reflexão. Boa tarde. Pedaço de chão. A apresentação de Jean Carlos Risson. Acesse radiodiplomata.com.br e fique bem informado onde você estiver. Diplomata.